meuscds.com. Cintura de mola cantando lambada, presta atenção no que eu vou te falar. Perereca não pode parar, perereca tem que balançar. Oi, oi, oi, bora Bahia, puxa, abre o paredão que agora é cintura, meu patrão. Oi, oi, perereca não pode parar, perereca tem que balançar. Vou jogando pro lado e pro outro, novinha, e nessa bunda pra baixo voar. Jogando pro lado e pro outro, novinha, e nessa bunda pro lado e voar. Bota o campari pro Rafinha que ele quer tomar, chegando o calo grill na festa. Bota campari pros meninos. Perereca não vai, vai, vai. Perereca não pode parar, perereca tem que balançar. Perereca não pode parar, perereca tem que balançar. Perereca não pode parar, perereca tem que balançar. Perereca não pode parar, perereca tem que balançar, novinha. Cintura de bola, o pancadão da Bahia. Vai, meu CDs.com. Pressão demais, a cintura tá mandando. Por favor, se liga em mim. Novinha, pega a perereca, por favor. Vai! Esfrega, esfrega, esfrega aqui. Esfrega, esfrega, esfrega, vai. Esfrega, esfrega, esfrega aqui. Eita, calo grilo! Esfrega, esfrega, esfrega aqui. Vai, vai, vai, vai. Cintura de mola, pancadão da Bahia. Assim! Perereca não pode parar, perereca tem que balançar. Perereca não pode parar, perereca tem que balançar. Perereca não pode parar, perereca tem que balançar. Perereca, bora cobra do sax, joga legal. Júnior Papai chegou, carretinha abusada, Lindomar Kevin, Brasília. Perereca não pode parar, perereca tem que balançar. Perereca não pode parar, manda mais uma novinha.